302, boa noite, FNN Estação, estou vigilância, mantendo nível de voo 370, reporte do bloqueio de Salvador, alternando 126 de 18. por 06, após o Renato de Aracaju. Foot Connect, Foot Connect, Foot Connect, Foot Connect. Salvador, boa noite, WebJet 6746, sente na informação, Thiago. 6746, desça para 2000, via chegada a Mari. 2000, via chegada a Mari. O ILS sem glide? Sem glide, ajuste Mi 13. Ok. 25, point number 12655. Essa single line, torre 118.612. 118.612, está motorizado em ILS 6746, uma boa. E sábado, boa noite, WebJet 6746, está a uma milha e meia de. Uma milha de. Sim. Boa noite, Web 6746, está baixada travada. Baixada travada, 6746. Web 6746, o vento 190 graus com 03 nós, ajuste 1013, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados, e pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, ciente das restrições, 6746. Web 6746 Solo 09, só livre táxi via táxi à direita, após Alfa, Juliette, para o 62, tá livre, não me escuta. Livre táxi à direita, vamos pela Alfa, Juliette, para o gate 62, 6746.